Portal do Arrocha. Nosso caso de amor nunca vai dar certo. Nem parece que foi ontem que te conheci. Eu estava perdida em meio a um deserto. Quando encontrei você ali, pra onde eu vou? Sem ter você comigo, queria te dizer tudo o que eu sinto. Amor, eu não sei como expressar meus sentimentos. Queria te dizer tudo o que sinto por você. De amor nunca vai dar certo. Nem parece que foi ontem que te conheci. Eu estava perdida em meio a um deserto. Quando encontrei você ali, pra onde eu vou? Sem ter você comigo, queria te dizer tudo o que eu sinto. Amor, eu não sei como expressar meus sentimentos. Queria te dizer tudo o que sinto por você. Sentir.